O que é que aprendemos? O que é que aprendem hoje connosco? São coisas boas. Muita coisa boa a aprender. Muita coisa boa, exatamente. E a nossa convidada, a Lisa Gomes Afonso, é nutricionista, que está aqui connosco nesta edição de segunda-feira do Mini Saia Salto Alto, para falar de mitos alimentares. Já está aí a pergunta no Facebook da Rádio 5 e queremos que passe por aí os olhos e comente, deixe ficar a sua opinião. Hoje vamos falar de mitos alimentares e a questão que colocamos é... acho que vou levar uma tareia depois disto. Ah, vamos levar as duas. Deixa-me ver se eu faço ou não. Faço a pergunta ou não. Sim, acho que vocês querem saber. Quem são os responsáveis pelos mitos alimentares? Homens ou mulheres? Está aí para deixar ficar a sua opinião em www.5fm.pt ou então pelo 967607903, se preferires participar através do SMS da Rádio 5. Lisa, quando falamos de mitos, mito só por si representa ou significa não corresponder à verdade. Exatamente. É uma mentira. Ou seja... efetivamente, muito se assiste aos mitos alimentares. As pessoas, aquilo que hoje consideram certo, amanhã não é, ontem não é, depois volta a ser. Olha, por exemplo, uma das perguntas que é tão frequente quando se fala em mitos alimentares, e dá-me vontade de rir porque, entretanto, recordo uma história a propósito desta dúvida, que não, nunca sabemos se é falso ou se é verdadeiro. A água bebida durante as refeições engorda? Engorda. Sim, é uma pergunta. Não, é mentira. É mentira? É mito alimentar. Não, e é uma pergunta que muito se coloca, não é? Eu acho que no meio de tanta coisa que nós comemos, tinha que ser a água a culpada. O aumento de peso, não é mentira. É assim, por si só a água não engorda, porque a água não tem calorias. Mas portanto, devemos ingeri-la à refeição ou às refeições principais? Os momentos preferenciais para consumir água devem ser os intervalos entre as refeições, ou seja, não o momento da refeição, porque aquilo que pode acontecer, ela por si só não engorda, ela pode levar a uma dilatação do estômago, ou seja, se nós ao almoço e ao jantar já comemos mais quantidade, o nosso estômago já dilata. E depois ouvimos aquelas fazer. Sim, porque um estômago é um balão. É um balão, exatamente. Pois queria o efeito balão no estômago, porque vamos estar a dilatar ainda mais e aumentar o volume daquilo que ingerimos. Então, não é? Se calhar aproveitávamos para deixar ficar aqui a dica, preferencialmente. Exatamente. Ou seja, a água não engorda se forem ingerida à refeição. Não, mas preferencialmente. Deve ser ingerida no momento entre as refeições. Ou seja, não significa que não possamos beber água à refeição. Dois copos de água e depois preferir os intervalos entre a refeição, portanto, por exemplo, entre o almoço e o lanche, entre o lanche e o jantar, para beber a restante quantidade, até por fazer o litro e meio que devemos beber diariamente. Não esqueçam, um litro e meio. E quem não bebe? Por isso, tem que começar a beber. É grave. Não é que se sinta muito efeito disso, porque beber água é um hábito, como muitos outros que nós criamos. Portanto, quem não bebe, aquilo que eu sugiro é que traga assim uma garrafinha de água. Eu vou deixar aqui uma garrafa para a consciência. Eu bebo muito porque tenho esse hábito. Muita, bebo um litro e meio no mínimo, sim, sem dúvida. E não sentes assim? Porque há pessoas que depois queixam-se. Sentem-se enfartadas, pesadas? Não, pelo contrário, sinto sede, sinto mesmo falta se não beber. E não porque há... não bebo esta garrafa de água em 2 minutos. Ou seja, ao longo do dia. Vou bebendo ao longo do dia. E não há o perigo da retenção dos líquidos, por exemplo? Mas é um erro deixar de beber água a pensar que vamos reter líquidos, não é? Quando, efetivamente existe uma retenção de líquidos, temos é que resolver a retenção e não deixar de beber água para não reter. Exatamente, ou seja, ingerirmos água pode ajudar nessa retenção de líquidos, por exemplo? Se retemos líquidos, é natural que ao bebermos água, com mais facilidade, enchemos, entre aspas, não é? Mas não podemos deixar de bebê-la porque temos essa necessidade, por mais que não sintamos. Não é? Se não bebermos água e não tivermos esse hábito, não sentimos sede. Mas se começarmos a beber, e se nos obrigarmos a fazer isso durante 3, 4 dias seguidos, depois vamos começar a sentir o estímulo da sede. Portanto, por mais que não se sinta a necessidade de beber água, há sempre um processo de educação. É um processo de educação, sem dúvida alguma. Muito bem, está desmistificado este mito a propósito de ingerirmos bebida durante as refeições, nomeadamente a água. E aproveitamos que estamos aí. Depois, muito se fala também, quando as pessoas estão preparadas para uma dieta, E este tempo é muito, muito convidativo. Muito propício, exatamente, a essas coisas. Por arrasto vem uma série de bebidas que as pessoas consideram importantes para a tal cintura adelgaçante. É, exatamente, vemos muito, não é? Nesta fase, as pessoas com uma garrafinha, com uma tisana, com um chá. Portanto, e com acham que café, é realmente aquele com café. Com limão. Exatamente, com limão. A ideia do isso como é que é? Limão. E se emagrece ou não? Não, também é mito. Eu acho que hoje é que vou levar uma tarefa. Uma segunda-feira cinzenta. Exatamente. A maior parte das pessoas não gostam da segunda-feira. Eu não tenho contra. Eu também não. Nada também contra não. A segunda-feira, como nenhum dia qualquer da semana. Mas a maior parte das pessoas sabemos que não gostam das segundas-feiras. Que é um sacrifício a segunda, não é? O dia pós-fim de semana. Depois de um fim de semana bem acalorado, temos aí a chuva e o céu bem cinzento. Mas podemos sempre pensar que antes na segunda-feira do que no fim de semana. Andamos a ver pela E tu dizias estas coisas, Lisa. Não que... fica bem, pois não. Eu acho que não volto cá. Vamos expulsar da rádio, sim. Acho que é melhor darmos a volta a isto. Vamos. Ou seja... Cuidado, porque água com limão e esses refrescos, portanto, blá blá blá, não ajudam a emagrecer, a perder peso. Exatamente, a acidez, a água com limão, pelo facto de ser ácida, não significa que esta acidez vá cortar as calorias que nós ingerimos. A acidez tem um efeito completamente diferente, tem a ver com o gosto, o paladar, portanto, não significa que por ser ácido que vá chegar lá e que vá queimar a caloria, não, é errado. A água com limão não emagrece. Da mesma forma que colocar limão nos fritos, por exemplo, não vai cortar a gordura dos fritos, vai cortar o sabor. Sabor a gordura. Se calhar até se torna mais convidativo a ingerir uma maior quantidade. Às tantas ainda tem efeito contrário. Pode ter, sim, senhora, porque não enjoa tanto. Eu estou quase a tirar um curso de nutrição. Não sei. Acho que sim. Mas qualquer dia proponho-me este desafio e não sei. Realmente é interessante. Mas é interessante compreender que há muita busca destes segredos, não é? E da solução para... Quando muitas vezes nos apercebemos que é muito simples ter bons hábitos. Não precisamos de grandes segredos. A maioria das pessoas, o seu dia-a-dia, a sua vida, passa-se muito em torno destas questões. Exatamente. E nós estamos aqui a falar de porque também vamos falar de questão económica quando nos queremos preparar para uma alimentação saudável, para uma dieta, mas isto é uma preocupação constante. Exatamente. Isto assiste, sem dúvida. Não como isto porque isto vai engordar, vou comer isto em substituição. A procura do segredo, do truque, do inimigo para... E há truques? Não. Conta. Dizer assim, isto engorda, aquilo emagrece, agora vou beber chá, vou começar a beber chá para emagrecer. Quanto muito chá vai aumentar o consumo de líquidos diário, portanto, por si só, o chá pode emagrecer por ter um efeito estimulante, mas para conseguirmos ter esse efeito da perda de peso, íamos ter que consumir quantidades enormes de chá e, portanto, também tínhamos o efeito negativo de ser estimulante, não é? Da cafeína. E, portanto, o importante é considerar um conjunto de regras que nos vão levar à perda de peso. Seja, não um segredo, não há um milagre. Não é? E acho que é isso que muito se procura. Mais uma vez, e como já dizia na semana passada, temos que tentar olhar para tudo isto como um todo e não apenas procurar o milagre, aquela muleta que nos exatamente, vai apoiar. Aquela situação muito pontual, porque é verão, calor e usamos menos roupa e queremos ter corpos mais ou menos apresentáveis. Na sequência da nossa pergunta, está na página da Rádio 5 no Facebook, em www.5fm.pt, para comentar, deixar ficar aí a sua opinião. Quem são os responsáveis pelos mitos alimentares? Homens ou mulheres? Isto também exatamente. Pode ser um mito. Não sabe. Mãe. O facto é que eu não e acho que tu podes explicar melhor isso, mas eles começam a andar ali a par nestas coisas acho da dieta. Sim. Cada e vez da boa mais. Alimentação. Cada vez mais os senhores se preocupam com a sua linha. Com uma diferença. A diferença de que muitas vezes não comentam tanto como as senhoras, não é? Ou acho seja, que já são mais discretos. Aquela preconceito, não é? Se calhar. São mais reservados. Um ainda, são mais reservados em relação a isso. Não fica bem. Exatamente. Não fica bem para o homem estar a ter. São coisas de mulher. Estar de dieta. Estar de dieta é coisa de mulher. Portanto, as mulheres. Enquanto que as mulheres, e isso foi a conclusão a que chegamos aqui, e há estudos publicados também nesse sentido. enquanto que as mulheres entre si e no seu dia-a-dia são capazes de comentar este fim de semana exagerei, comi, passei das contas, tenho que emagrecer a partir de segunda-feira, uns dias de dieta. Os homens comem, passaram da conta no fim de semana, todos os dias, e não soltam assim estas coisas tão naturais como Não. Nós temos mais tendência para comentar e para partilhar e para tentar compreender o que é que a vizinha faz, o que é que a colega faz. Acho que o homem não é tanto fazer esse tipo de comentários. Isto para dizer que eles também procuram, andam aí pela mesma estrada. Exatamente, sem dúvida. Procuram também as consultas de nutrição, preocupam-se igualmente com a alimentação, não comentam tanto. Acho que normalmente, e não quero parecer machista ao dizer isso, mas normalmente se calhar conseguem até colocar mais rapidamente em prática um plano de perda de peso, se dedicarem a isso, do que nós mulheres. Nós, aí se calhar estão em vantagem. Aí estão em vantagem. Também têm, normalmente, lá está, se um homem quiser mudar os seus hábitos e se tiver uma mulher a apoiá-lo, está certo de que vão haver mudanças lá em casa, enquanto que muitas vezes a mulher tem que fazer dois pratos. Pois, essa é a diferença, e é importante aqui discutir também, porque se seguramente tu deves perceber essas situações com facilidade na tua consulta. Sim. Quando tens que administrar uma dieta a ela ou uma dieta alimentar a ele. Exato. Sentimos que, por um lado, psicologicamente, nós temos mais tendência para nos agarrar aos alimentos como amigos e, portanto, mais frequentemente dizemos: fiquei desconsolada aí. Ups. Hoje o dia não correu hoje bem. Hoje o dia não correu bem. Não gelado. Lá vai o chocolate. Enquanto que ele, normalmente a questão é mais social, é mais fui jantar com os amigos e ups, não é? Mas acho que em termos afetivos consegue com mais facilidade colocar em prática um plano de perda de peso. Fazer ali a mudança, acho que o homem consegue pô-la em prática mais facilmente. Ou seja, e as emoções estão bem presentes aí, ou seja, a necessidade ou a facilidade com que adquirimos peso, como emagrecemos, ou a facilidade com que partimos para uma dieta com sucesso ou insucesso da mesma, são resultado das nossas emoções. Sem dúvida alguma. E o mudar de hábitos é difícil. Muitas vezes temos que compreender que nós queremos mudar e se calhar alguém de psicologia falaria disto também de uma forma mais explícita do que eu, porque existem várias fases da mudança, não é? Nós podemos estar numa fase em que contemplamos a mudança, mas não conseguimos ainda colocá-la em prática. Ou podemos já estar numa fase em que já estamos preparados, já procuramos realmente, já queremos mesmo mudar. E muitas vezes o não ter esta motivação leva as pessoas a começarem alguma coisa, mas a não conseguirem depois dar continuidade, porque tudo o resto, os hábitos nos quais se envolvem, ainda estão demasiado presentes, ainda não conseguem levá-los avante. Ou seja, e depois é uma necessidade de se refugiarem, de certa forma também nos mitos, eles são um combustível para essa prática de dieta alimentar. E porque eles estão tão presentes no nosso dia-a-dia, não é? Estão. Olha, a propósito. Nós ouvimos mitos no autocarro, na televisão. Em todos os sítios. Sim, somos bombardeados por eles. Está aqui a participação da Cristina, uma pergunta curiosíssima. Cristina, mesmo assim gostaria de uma resposta à responsabilidade, é o que nós queremos apurar aqui pelos mitos alimentares, homens ou mulheres. A Cristina diz: quem me dera saber porque é que as mulheres ganham celulite? Ou seja, eu percebi, está a culpá-los a eles. Não têm culpa. Cristina, desculpe, a Lisa vai responder isto, mas exatamente. Ela até está a sorrir na fotografia para nós. Cristina, aquele beijinho, obrigada pela sua participação. Obrigada. Mas diga também aí o que é que pensa. Exatamente. São eles ou nós os responsáveis por estes mitos alimentares? Cristina, não quero culpar ninguém, não é? Está a ser amiga de ambas as partes. Não, e está-se a colocar ali numa posição até bem confortável. Exatamente. Que ao mesmo tempo é desconforto, ou seja, eles não têm celulite. Isto assim é impossível. Não é nada. Impossível. Não é impossível. Não é impossível. Mas é uma pergunta que se coloca. A questão da celulite. No plano de emagrecimento, depois, os homens e as mulheres, a celulite está mais presente nelas? Normalmente está. Porquê? Porque normalmente nós também temos uma maior percentagem de gordura e, portanto, com mais facilidade também ganhamos celulite. Agora, é fundamental para não ganhar a celulite, ter alguns cuidados, e a alimentação nisso pode apoiar também. O preferir alimentos menos processados, o beber água. Mais um incentivo para o que são alimentos menos processados. Menos processados. Por exemplo, se nós optarmos por uma peça de fruta, é um alimento muito menos processado do que um sumo de 100% de fruta. Tem muito, não é trabalhado pela indústria, não é? Tem muito menos produtos químicos adicionados, e portanto é sempre preferível, tanto em termos de preço, porque acaba por compensar, fica mais barato, e também em termos de produtos que ingerimos, portanto acaba por ser um alimento mais seguro. E alguns produtos químicos podem também levar ao aumento da celulite, portanto é sempre preferível optar por alimentos menos processados. Fazer várias refeições ao dia, portanto não passar muito tempo sem comer. Beber água também ajuda a celulite a desaparecer. Outro mito. É fundamental que não se esqueçam estes cuidados. Outro mito, Lisa. Há pessoas, por exemplo, em tempo de verão, de calor, sustentam-se a fruta. Exatamente. As frutas engordam ou não? Tudo engorda, menos água. Okay. E o ar. Depende da quantidade com que consumimos, não é? Ou seja, a fruta também pode engordar se nós consumimos uma quantidade exagerada de fruta. Isto ao longo do dia. Ao longo do dia. E depois há outro mito ainda em volta da fruta que se coloca, que é ingerirmos a fruta após as refeições vai engordar mais do que comer a fruta fora das refeições? Não. Aqui temos que ter em conta também os hábitos individuais. Ou seja, se por exemplo eu quero perder peso, é sempre preferível primeiro começar a refeição com uma boa sopa para depois consumir uma menor quantidade no prato. E se eu não tiver o hábito de consumir sobremesa, eu posso iniciar até o meu almoço com a peça de fruta, porque vai ser um alimento que vai preceder a alimentação e portanto que vai preceder a refeição e que portanto vai acabar por nos encher também um bocadinho mais. Agora, quem tem um hábito, e vamos imaginar que lá em casa todos comem sobremesa doce, e que eu quero cuidar da minha alimentação e quero perder algum peso, então é preferível que eu opte por comer uma peça de fruta a estar ali a ser tentada a consumir um alimento doce. Portanto, não há problema nenhum. Quem não tenha o hábito de consumir uma sobremesa pode optar por transferir a fruta para as refeições intermédias ou para o início da refeição. Agora, quem tem o hábito de consumir a sobremesa, acho que faz muito bem, não vai ser por isso que vai engordar. E sustentarmos-nos um dia a fruta, errado. Sem pensar, até porque há muita gente que come, que até chega a uma consulta e que diz: eu não percebo como é que eu ganho peso, porque eu só como alimentos saudáveis, só como fruta, só como produtos light, só consumo bons alimentos, como muitos legumes, sumos naturais. E olha, só que comeu todo o dia mais aquilo. Agora, todo o dia, e aqui estamos a falar de quantidade, não é? Todo dia houve um abuso, se calhar passou o dia a petiscar alimentos saudáveis. E isto também leva ao ganho de peso. Portanto, tem que haver aqui um cuidado na quantidade também. Por exemplo, em termos de peças de fruta, 3 a 5 peças de fruta por dia, não mais que 5. E temos que ter horários de refeição. O petiscar é errado. Ou seja, comer uma peça de fruta aqui, daqui a meia hora já estou com fome outra vez, porque não consumi nada que realmente me saciasse. Vou petiscar um iogurte magro, vou ali um bocado. Não, isto é errado. Eu estou a consumir bons alimentos, ou seja, o padrão, a constituição da minha dieta é saudável, só que em termos da quantidade ela não está ajustada. Portanto, é fundamental também ter esta atenção. Este hábito, das quantidades. Este cuidado. Sem dúvida. Em tempo de dietas, e uma das primeiras coisas que as pessoas tentam fazer quando se propõe uma dieta eliminar o mais rapidamente possível dos seus hábitos diários alimentares tudo o que é muito consistente a nível de açúcares e hidratos de carbono, nomeadamente o pão, etc. Sim, exatamente. E transferem esses alimentos para alimentos integrais, acreditando que em substituição desses não vão engordar. Não vão engordar. Os alimentos integrais engordam ou não? Por exemplo, quando falamos de pão, é sempre preferível optar por um pão integral ou um pão de mistura. Não vai ter uma quantidade de gordura muito acrescida. Agora, quando falamos de bolachas, e há muita ideia de que a bolacha integral é a melhor. Normalmente, para aquela bolacha ser integral e para ser adicionada à fibra, a indústria adiciona também maiores quantidades de gordura. Portanto, apesar de haver ali um fator importante que é o aumento da fibra, por outro lado, nós temos mais quantidade de gordura e mais calorias. Uhum. Portanto, devemos evitar a bolacha integral e optar por ou bolacha Maria, ou bolacha de água e sal, ou tostas. É o mesmo pão. Ou seja, o pão não é inimigo das dietas. O pão é importante para perder peso. O pão e equivalentes do pão. Porque ele sacia, uhum. né? É ele que nos vai tirar o apetite. Agora, tem é que ser consumido também nas quantidades certas. Uhum. Não podemos consumir e não devemos consumir 6 pães por dia. Mas, o ideal, por exemplo. O ideal, um lanche, dependendo, é claro que tudo isto tem que ser ajustado. Mais uma vez, refiro que é importante compreender individualmente, portanto, cada caso individualmente. Agora, comer, por exemplo, um lanche, meio pão ou 3 bolachas Maria, uma peça de fruta, uhum. será uma boa opção. Exato, ou seja, um lanche a meio da manhã ou a meio da tarde. Um lanche a meio da manhã ou um lanche a meio da tarde. Ou, por exemplo, se eu almoço ao meio-dia e vou jantar às 9, eu tenho aqui uma tarde muito grande pela frente, então eu devo até fazer 2 lanches. Ou seja, 2 horas e meia, 3 horas. Exatamente. Estamos a ingerir 2 horas e meia, 3 horas a ingerir alguma coisa. Quando há esse corte, portanto, nos hidratos de carbono, igualmente as pessoas questionam o pãozinho fresco ou manteiga. Exatamente. Muitas vezes o problema está no acompanhamento. Pois. Portanto, é importante perceber se se trata de pão com manteiga ou de manteiga com pão. Exatamente, por exemplo, quando nós vamos a um café, pensamos, ora, estão ali aqueles bolos a sorrir para mim, mas eu hoje vou comer a torrada. E bem com bastante manteiga. E depois vem aquela torrada assim a pingar manteiga. Ou seja, portanto, era melhor estar quieto. Era melhor estar quieto. Portanto, é fundamental. E há muito esse erro ainda naquilo que se vende nos cafés, não é? E normalmente as manteigas não são as mais indicadas. E a quantidade também. Defendes, por exemplo, o azeite em substituição das margarinas um creme vegetal para barrar, sem dúvida. O azeite para temperar, sem dúvida. E o azeite engorda agora, ou não? Agora, cuidado com os temperos, não é? Porque, por exemplo, quando nós falamos, e vamos mais uma vez falar de um alimento ou de um prato que é muito saudável, que é a salada, que consumimos. Quando nós comemos, por exemplo, alface, por 100 gramas tem 12 quilocalorias, o que não é quase nada, não é? Nós consumirmos 1 quilo de alface, que ninguém consome, a menos que passemos o dia a roer alface, vamos consumir 120 quilocalorias, que é muito pouquinho. Uhum. Agora, o problema muitas vezes está no tempero, não é? Nós temos a ideia errada que consumir uma salada, mesmo que seja com excesso de gordura, é uma opção saudável e não é. Porque o azeite é saudável, mas em pouca quantidade. Não deixa de ser uma gordura e de ter muitas calorias. Uhum. Portanto, se conseguirmos e se gostarmos, temperar a salada com limão. Molho de iogurte. Ou molho de iogurte, será uma ótima opção. Por exemplo, iogurte magro. Portanto, iogurte magro. Uhum. Depois temperamos com azeite, vinagre, orégãos, pimenta. Maioneses não entram maioneses aqui. Nem pensar. Não, não, porque aí já vamos estragar a salada. Já olha, aqui uma participação curiosa. Luís está connosco no Freixo e diz que, de certa forma, sou homem e não tenho esses problemas em comentar com os meus amigos quando estou numa dieta mais profunda e de vez em quando é necessário. De qualquer forma, não consigo de todo excluir das minhas dietas, mesmo dessas mais rigorosas, as comidas picantes. Uhum. Adoro comida temperada com piripiri. Toda a confecção, de preferência, da comida em piripiri. Isto é um mito? Isto é verdade? O picante não engorda. Não, nem picante, nem as especiarias, não. Muitas vezes os molhos, por exemplo, se formos comer ali uma francesinha picante, e o picante vai estar associado a muita gordura ali adicional. E é perigoso. Agora, o picante por si só não engorda. Não é por aí que o Luís vai engordar. Ou seja, não há perigo. E será que, agora, comentando aquilo que o Luís disse, será então que os homens comentam, mas só entre eles, e nós não ouvimos? Também pode ser isso, não é? Às tantas eles não comentam com as mulheres. Exatamente, que fazem esse tipo de coisas. Conversas de balneário no ginásio. Ou uma mosquinha por lá. Uma mosquinha por lá e depois sempre. É bom. Sim, porque é mais fácil dizer. Ah, é mesmo está por uma questão de equilíbrio saudável e para ir buscar energia. E ao mesmo tempo, efetivamente, o interesse é igualmente queimar calorias, ponto final. Exatamente. Certo? Sim, sim, sim, sim, sim. Ainda relativamente às coisinhas que engordam, dentro ou fora das refeições principais, os gelados, e curiosamente há aqui uma participação que diz, quem me dera descobrir, é da Susana, quem me dera descobrir que é mito que os gelados engordam. Quem me dera poder dar essa resposta, que acho que é deixar toda a gente muito feliz. Engordam, Susana. Mas engordam. Lisa. Engordam. Tudo depende da quantidade, mais uma vez. Sim, e também, da qualidade. Também quando os gelados em questão. Também é fundamental isso. É, sem dúvida, se estivermos a falar de um sorvete, não é? E o sorvete tem na sua constituição mais gelo, portanto não tem nata. Se estivermos a falar de uma bola de gelado, portanto pouca quantidade, e uma bola de sorvete, aí vamos ter muito menos calorias do que se consumirmos um gelado que é rico em gordura, que é rico em calorias. Portanto, é sempre preferível optar por gelados que tenham menor quantidade calórica e de gordura, como por exemplo o sorvete. E aí tentar consumir uma menor quantidade. Portanto, porque a quantidade faz também aqui a diferença. Ou então comprar aqueles geladinhos de miniatura. Sei que, se calhar acaba por não ficamos tão satisfeitos. Menor ingestão de calorias. Assim. Olha, outra curiosidade e resposta aqui à nossa pergunta, se é mito e quem é que é culpado disto, se são os homens ou as mulheres, a propósito dos mitos alimentares. Responde o Carlos Fonseca, está connosco em Vila Nova de Gaia, e diz, este mito é largamente definido numa sociedade, em especial, na sociedade atual, pelas mulheres, sem dúvida. Ok, Carlos, não tinha que ser um homem. Eu espero que agora entre aí uma mulher a defender-me. Por favor. Pronto, ok. Nós não temos problemas, porque vamos ao ginásio todos os dias. Exatamente. A energia nós para combater. Volta à situação. A energia para combater estas coisas, Carlos, seguramente que está desse lado a achar e a acreditar que estamos a brincar com os nossos comentários. Claro, sim. E são formas saudáveis de estarmos aqui também. E falar temas sérios, não é? Exatamente. Preocupam toda a gente. Exatamente, mas o que é facto é que estes mitos fazem parte do nosso dia-a-dia constantemente. Olha, mas um mito que se calhar é um mito mais masculino. A cerveja dá barriga. Pois é. Ah, para mim foi um homem que inventou isso. Porque há mulheres a ingerir. As mulheres nem não, por mas isso. A verdade é que a barriga, aquela barriguinha assim no homem, que muitas vezes se comenta que pode ser causada. E o que é que a nossa nutricionista diz? A barriga provoca aquela a cerveja provoca aquela barriga ou nem por isso? Também é mito. É. Mais uma vez, tenho que referir que depende da quantidade, não é? Mas a cerveja por si só, ela tem um baixo valor calórico. Ela tem cerca de 45 kcal por 100 ml. Portanto, comparativamente com outras bebidas alcoólicas, a cerveja não é uma bebida das mais calóricas. Para além disso, também já se realizaram vários estudos que estudaram, portanto, que pesquisaram este efeito. O efeito da cerveja no aumento do perímetro de cintura. E a maioria deles concluiu que não há qualquer efeito. Muitas vezes há uma associação com outros hábitos que provocam a barriguinha. Ou seja, é muito mais perigoso, por exemplo, todos os acompanhamentos da cerveja, quando nós vamos a um café, os salgadinhos, o amendoim, isso sim causa barriga, do que propriamente a bebida em si. Agora, não significa, tem que se beber com moderação, e peço desculpa só acrescentar aqui, 2 copos no máximo para o senhor, diariamente, e 1 copo para a senhora. Exatamente. É fundamental. 2 copos para elas, 1 copo. Ainda vamos falar aqui do mito do chocolate, se engorda ou não, e acho curioso que haja aqui uma participação. A Patrícia Santos diz, claro que não, o chocolate não engorda, isto não é nenhum mito. Quem engorda sou eu porque como. Quem engorda é a balança. A culpa é sempre da balança. Obrigada, Patrícia. Lisa, vamos à música e depois voltamos para estes mitos alimentares. Está aí a pergunta no Facebook da sua rádio. Vamos lá ver, mas vocês nunca se calam. Standing in the rain, the sun has gone again. And I know that it's you. Beautiful World é a música dos Take That a tocar neste programa, o mais feminino da rádio. Hoje falamos de mitos alimentares e por acaso até podemos pegar neste título de canção, Beautiful World. Seria tão lindo um mundo com coisas assim mais elegantes. Isso, o programa mais feminino da rádio. Pois é, já cá estamos. Mas isso é, desculpa, fugindo um bocadinho aqui ao nosso programa e ao mesmo tempo tem tudo a ver. Isso deve ser o grande sonho de qualquer nutricionista, não? Qual? Aquela perfeição dos corpos, pessoas educadas. Ai, na alimentação e para a alimentação. O nosso sonho é aquele beautiful world. É aquele mundo utópico. Seria, acho que para nós é muito compensador conseguir compreender que tivemos um efeito positivo e ver a satisfação quem aconselhamos. E porque alguma. É nefasto, certo? É nefasto. Exatamente. A obesidade, o excesso porque acima de peso. Tudo não se trata só do corpo bonito, não é? E nós vemos muito isso também na consulta. Nós muitas vezes seguimos pessoas que já se assustaram. Pois. Que já tiveram um problema de saúde, que agora já têm mesmo que mudar. Diabetes, colesterol elevadíssimo, hipertensão, AVCs, a própria obesidade. A obesidade é uma doença, é claro que também é uma questão estética. Falamos aqui de estética também e de imagem corporal, mas por outro lado é uma doença e uma doença crónica, que vai ter efeitos muito nefastos na nossa saúde. Portanto, mais do que pensar na questão da imagem corporal, é fundamental também que se pense nestas mudanças todas com o fim de melhorarmos a nossa saúde e ou conseguirmos um mundo perfeito, nesse sentido, pessoas saudáveis. Tanto os corpos esbeltos, exatamente, como nos fazem querer, exatamente, vender e acreditar nos dias de hoje. Exatamente, e por isso, e também falamos sobre isso a semana passada, que é importante que não haja uma dieta sazonal. A não chegar a esta altura e assim, agora vou começar a pensar no meu biquíni e vou começar a perder peso, mas depois vem novamente frios, casacos, sobretudo as camisolas mais, que acabam por cobrir um bocadinho mais. Ou seja, o ideal, a prática de uma boa alimentação e uma boa educação para a dieta alimentar diária, permanente. Diária, e porque nós podemos prevenir muitos problemas de saúde se tivermos uma boa alimentação. Sabemos que é uma chave para isso. Mais difícil é depois tratá-los. Pois. Portanto, cada vez mais, e a nossa sociedade vive muito ainda a investir no tratamento. E é fundamental que se invista mais na prevenção e que tenhamos esses cuidados no sentido de prevenirmos problemas de saúde. Até porque hoje em dia, e com esta mudança toda que houve na nossa sociedade, nós já vemos crianças com diabetes tipo 2, já vemos crianças com hipertensão. E depois vemos que se calhar quando elas têm 4, 5 anos ainda não se preocupam muito com esta questão, mas quando chegam à adolescência... Mas também acho que já começam, quanto mais não seja, levam a mensagem para casa para os pais, porque já há uma preocupação e uma informação que chega às escolas em idade, e há cada vez mais campanhas de sensibilização nesse sentido. E... uma boa educação para uma boa alimentação. Sim, sem dúvida. E eu acho, sou da opinião, que essas campanhas devem começar no pré-escolar. Sim, para escolar, porque é mais fácil mudar, né? Porque é nesta fase que os nossos gostos se formam, se criam, e nesta fase também é muito mais fácil conseguirmos controlar aquela alimentação, enquanto que a partir da adolescência depois surgem as preocupações extremas com o corpo, muitas vezes os distúrbios alimentares, e depois também o efeito do grupo, não é? Sim, o que é que o grupo vai achar de eu estar a comer uma peça de fruta no intervalo? Exatamente. Por exemplo. E acabam por ser condicionados ou conduzidos à prática de uma má alimentação por esse, exatamente, por essa vergonha. Exatamente, porque acima de bolachas, tudo, o que é que eu tenho que comer? Pois, nós sabemos que é uma idade em que acima de tudo é fundamental estarmos inseridos num grupo. E falamos aqui, Lizy, referias ainda há pouco do perigo das doenças que o excesso de peso provocam e transporta para o indivíduo. E depois a questão também de autoestima, a parte emocional. Exatamente. O desempenho das suas funções, a forma como se movimenta no seu dia a dia com imensas dificuldades. Eu acho que tem muita influência em todos os aspectos da nossa vida, não é? Porque se nós não nos sentimos bem connosco, se não temos uma boa autoestima, se não acreditamos em nós, quem é que vai acreditar? É um bocadinho como aquela bela frase tão conhecida, não é? Que se eu não gostar de mim, quem gostará? Exatamente, e é verdade, exatamente. É verdade. E isso tem efeito em todos os aspectos da nossa vida, a nível profissional, das relações humanas, não é? A nível social. Se eu não me sinto bem com o meu corpo e se em termos emocionais eu não estou estável, então com mais dificuldade consigo... Olha, não é por nada, eu acho que é por estarmos a falar de coisas com tanta... O tempo hoje não passa, voa. E exatamente. Nós ainda temos que... nós temos... um bocado reparamos que passamos meia hora a falar seguida e nem notamos. Nós temos 2 minutos para falar ou 3 minutos para falar e a responder à Patrícia ela dizia, então e o mito do chocolate, como é que é? Engorda, não é engorda? Engordo eu que o... Como? Exatamente, ou a balança que dá um valor Patrícia, mais alto. Obrigadíssima, não esquecemos de si, um beijinho e obrigada por estar connosco aqui. Lisa, o que é que respondemos? Hoje fala-se muito e também há um bocadinho essa corrente, a corrente de comer chocolate que faz bem à saúde, um quadradinho por dia. Ora bem, mais uma vez é importante perguntar que tipo de chocolate é que é, porque se for um chocolate preto, realmente ele será rico em antioxidantes. E normalmente o chocolate preto tem menos açúcar e, portanto, menos calorias do que o restante chocolate. Por exemplo, um chocolate de leite. Que quantidade é que ingerimos? Já não? A nossa foto. O belo sapato. Um salto alto. Tu, porque eu estou a trabalhar. Repara. Estou um bocado cinzenta hoje. Realmente, não consegui distrair a Conceição para tirar a foto. Volta, não me distraíste. Estava muito, muito aqui, é? Muito concentrada, muito profissional. Obrigada, Lisa. Relativamente ao chocolate. Exatamente. Que chocolate, não é? Um chocolate preto tem mais antioxidantes, menos açúcar, menos calorias. Portanto, é fundamental que se escolha um chocolate preto. Que quantidade? Uma tablet de chocolate, mesmo que seja de chocolate preto, tem muitas calorias, portanto... Se calhar estamos a falar de comer uma pequena quantidade, um quadradinho de chocolate. E isto para quem não quer, não está numa tentativa de perda de peso. Ou seja, uma vez por semana, quinzenal, mensal, de tempo a tempo. Ou seja, uma vez por semana, um quadradinho de chocolate. Porque mesmo assim, digamos que é menos mal. E quando chegamos à parte final do corneto, o que é que fazemos? Bem, eu não acredito que alguém consiga deitar aquilo fora. Aí nós, bem, mas não pensemos perdidos por 100, perdidos por 1000, mas aí já comemos o corneto quase todo. É um desafio, não é? Aquela quantidade calórica toda e depois no final, né, um recheio de chocolate. Para acabar em grande, não é? Sim, exatamente. Não faz sentido. É preciso rever outra vez o fabrico dessas matérias. Desse tipo de alimentos. Os culpados são a indústria, não é? A indústria alimentar. Exatamente. É que tem aqui alguma culpa. Ou seja, porque nos tenta-nos muito e nós não conseguimos resistir. Por isso, Patrícia, cuidado. Cuidado. O chocolate engorda. Exatamente. Uma vez por semana, chocolate magro, preto. Chocolate preto. Não, não precisa de ser chocolate magro, porque muitas vezes o chocolate magro até tem redução na quantidade de açúcar, mas depois tem uma adição muito grande de produtos químicos, portanto, adoçantes e edulcorantes, que também não são seguros, e até tem normalmente também uma maior adição de gordura, portanto, tem igualmente bastantes calorias. Agora, o chocolate engorda, tudo engorda dependendo da quantidade que nós vamos ingerir e a frequência com que o fazemos. Uhum. O chocolate também engorda e por isso deve ser consumido com uma com moderação. Sim, exatamente. Sim, sim. Não queria sair deste programa e seguramente vamos transportar este assunto para um futuro programa. Futuro, acho que exatamente, sim. Sem passar por uma das... Por uma das perguntas que são colocadas e é das primeiras coisas que os nutricionistas indicam e mesmo as pessoas têm consciência de que quando estamos a falar numa dieta para perder peso, uma das primeiras coisas também a eliminar tem a ver, passa pelos fritos, tudo que é exatamente. Frito. E para fritar, o organismo precisa ou não desses alimentos que nós vamos anular? E quando falamos em fritos, pode ser utilizada qualquer gordura ou não? Não, não. Quando falamos em fritos é fundamental que se escolha uma gordura que seja resistente ao calor, uma gordura mais resistente ao calor. Portanto, será o azeite ou o óleo de amendoim. Agora, não deixa de ser uma gordura. O azeite é uma boa gordura, mas tem bastantes calorias e, portanto, devemos usar sempre com moderação. Portanto, um frito, mesmo que seja em azeite, é sempre um alimento a evitar, porque vai ser sempre um alimento muito calórico. Ou seja, os fritos, independentemente das pessoas que estão interessadas em perda de peso, devem fazer parte ou estão integrados numa dieta saudável, não. Alimentar ou não? Devem ser retirados. Sempre. Digo mesmo retirados, sim, sempre. E o nosso organismo não ressente essas perdas? Não, nós não precisamos de fritos. A gordura que nós necessitamos, nós já acabamos por ingeri-la nos alimentos e na confecção, numa confecção que não seja exagerada. Portanto, tudo aquilo que seja frito vai contribuir para um excesso de gordura e um excesso calórico, do qual nós não necessitamos. Não sentimos essa falta. Devemos mesmo evitar ao máximo, mesmo quem não quer perder peso. Devemos seguir um bocadinho e pensar naquilo que é a roda dos alimentos e que tem uma fatia ali muito, muito fininha, a mais pequenina de todas, para a gordura e para os óleos. Não é? Uma última questão para respondermos, Lisa, mesmo para concluir, um minuto para isso. Relativamente aos fritos, a Amélia refere que optou em substituir os fritos por... alimentos levados ao forno. Exatamente. Para retirar as gorduras. Exatamente. Mas sente alguma falta de energia quando retirou ou quando retira algum alimento deste tipo da sua... Da sua dieta. Sim, da sua dieta. Portanto, é fundamental que retire este alimento, mas que faça uma substituição por alimentos que sejam mais saudáveis. Não se espera que se sinta uma falta de energia por retirar os fritos, porque os fritos dão-nos calorias em excesso e nós conseguimos, comendo, por exemplo, batatas assadas, desde que não se faça um assado com gordura. Aliás, o ideal, e já que falamos, e a Amélia está a dizer que substituiu por assados, não é? Quando fazemos um assado, nem precisamos de colocar gordura. No fundo, está respondido. Podemos esperar, exatamente. Podemos colocar um bocadinho de água, legumes, ok? E está respondido. Let's go, girls! Mini saia e salto alto. De segunda à sexta, das 10 às 13, na Rádio 5. Estamos cá todos os dias, esta hora, sempre com um tema diferente. Lisa, obrigadíssima por teres passado por cá. Obrigada a eu. Lisa Gomes Afonso, a nossa nutricionista, e fica aqui a resposta de alguém que diz: as mulheres, claro, são sem dúvida as responsáveis pelos mitos alimentares. Bob Geldof e depois notícias do meio-dia aqui na sua Rádio 5.